boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do Portal do Chimichangas. E esse tema, galera, é um tema que eu quero fazer já há um bom tempo. Eu vivo conversando com vários criadores de conteúdo a respeito disso, já tem meses, inclusive, que é a tal da responsabilidade como criadores de conteúdo, né? E aí eu queria aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito do que isso significa, né? O que devemos entender a respeito desse papo, né? Obviamente que talvez eu não consiga abranger todas as questões que envolvem essa responsabilidade, mas eu vou aqui tentar mostrar para vocês os pontos mais importantes. Toda vez que a gente fala sobre responsabilidade de um criador ou responsabilidade de um influencer, tá? Aqui, nesse caso, vale para as mesmas coisas, tá? A maioria dos influencers, de alguma maneira, criam conteúdo, tá, gente? Às vezes criam conteúdo pelas redes sociais, cria conteúdo através das publis, cria conteúdo pelo YouTube, pela Twitch, ou escrevendo. Enfim, de alguma maneira, ele é um criador de conteúdo. Às vezes ele sobrevive, né, plenamente, financeiramente com isso, mas nem sempre, entendeu? Então isso também vale para os criadores de conteúdo que são pequenos. Então, assim, esse papo vale para todo tipo de criadores de conteúdo, beleza? Então, antes de eu entrar realmente nesses pontos todos que eu quero abordar com vocês, obviamente eu vou lembrá-los do nosso Apoia-se aqui do Cantinho da Pá, que você pode ser assinante. Com apenas R$3 você ajuda realmente a fortalecer o conteúdo relevante no meio da cultura pop, tá? Então, através desse projeto, eu consegui criar textos bem legais a respeito da cultura pop. Então, tem os textos de política no mundo dos animes e mangás, na indústria também. A gente tem o famigerado texto da pedofilia no Japão. Então, todos esses textos que eu chamo de textos cabulosos vieram através desse projeto no Apoia-se, tá? Toda semana, todo episódio, eu tento aqui também atualizar vocês a respeito disso. Então, a gente tem a terceira e a quarta meta já batidas, que é da pós-verdade e a questão, né, a história, na verdade, do erotismo e da pornografia no Japão. Esses outros dois textos cabulosos já foram batidos e está em processo, tá? O da pós-verdade, já tô com as leituras, já tenho os livros comprados, tá? Obviamente, também tem outros artigos que também me passaram, que seriam boas leituras também, então não vai ser só os livros. Tem o post no Instagram do Chimichangas falando desses livros, na live da Twitch, eu também tento atualizar a respeito disso, então assim, tá andando, tá? Essas leituras. E terminando algumas leituras de mangás que eu tô fazendo pra outros especiais, pra outros conteúdos que eu quero fazer, eu vou focar completamente nesse texto da pós-verdade, tá? Porque eu quero que isso saia até julho. Eu não sei de fato se eu consigo entregar até julho, mas eu vou tentar correr muito com as leituras, os pontos necessários que a gente precisa falar sobre esse papo, e é isso, tá? Como eu falei pra vocês, também tem a Twitch no Cantinho da Pá, então eu venho fazendo lives assim, que são realmente mais descontraídas e com mais interação com vocês, né? Então aqui no cast a gente tem certas limitações, e lá na Twitch isso fica bem mais divertido, que eu consigo conversar com vocês, consigo tirar as dúvidas, é um papo sempre muito gostoso com vocês. Então, caso vocês não conheçam e queiram conhecer, é só escrever lá Cantinho da Pá mesmo, que é mais fácil de encontrar. Além disso, eu queria atualizar vocês também de uma coisa interessante, tá? A partir agora desse último mês, né, de maio, o contato mesmo rolou já em abril, tá? Então, efetivamente vai ser agora em maio essa parceria, que é com o Capitão Onigiri, tá? Então, assim, gente, eu tô evitando comprar bastante coisa, tá? De literatura da Amazon. Então, assim, eu sei os descontos, eu sei que por vezes a entrega é rápida, entendo que também esses descontos ajudam a gente na hora de adquirir esses produtos físicos, mas em alguns momentos tá ficando completamente inacessível continuar, entendeu? Com a Amazon. Então, eu tô fazendo essa parceria com o Capitão Onigiri, eu vou comprar alguns títulos exclusivamente com ele, e eu vou também receber um cupom aí que eu vou poder mandar pra vocês, todos os ouvintes aí, caso vocês queiram usar pra fazer suas compras. Então, assim, essa parceria tá praticamente pronta. O primeiro pacote dessas compras com o Capitão Onigiri vão chegar agora nessa semana aí de maio. E então, a partir daí, eu vou conseguir falar mais abertamente sobre esse cupom, sobre essas compras, como é que o Capitão funciona, tá? Porque ele é uma loja especializada, ele é o pequeno comerciante, entende também o mercado nacional de mangás, sabe? Ele é um fã, como todos nós. E eu tô tentando, realmente, ainda mais nessa situação de pandemia, eu tô fazendo o possível de verdade para valorizar e efetivamente comprar desses pequenos empresários. Porque a Amazon é gigantesca, ela é trilionária, não importa se a gente está em crise, se não está em crise, ela consegue sempre se livrar de todas essas situações de crise, né? Ah, perde lá um milhão ou outro, mas isso não significa muito para uma gigantesca empresa desse tamanho. Então, assim, vou falar um pouco mais dessas parcerias no futuro na Twitch. Vocês vão ver já a parceria ali com o Capitão Onigiri, tá? Eu vou tentar reforçar sempre essas informações. E basicamente é isso, tá, gente? Pra gente ir direto aí pro tema, deixa eu falar o nome dos assinantes e a gente já vai falar dessa responsabilidade do criador de conteúdo, tá? São eles, tá? Os assinantes dos planos Mimos 1.0, 2.0 e 3.0. São eles: Felipe da Paz, Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Luiz Paulo Silva, Bruna Comartso, Marcelo de Oliveira, Teus Kaori, Anônima Chan, Walter Vidigal, Lucas Bernardo, Thomas Manuel e Jorge Lucas. Valeu a todos vocês, seus lindos maravilhosos, e enfim, vamos para o tema central deste cast. Gente, eu sei que essa abertura aí foi um pouquinho mais longa, mas foi importante pra eu atualizar todos vocês e também explicar um pouco mais esse tema, né? Eu sei que eu alonguei um pouquinho ali nessa entrada, mas justamente porque falar sobre responsabilidade do criador de conteúdo, ele sempre trouxe debates muito fora da caixinha, muitas vezes que parecia ser uma coisa do tipo, você está querendo controlar a opinião de um criador, ou você está querendo tirar a liberdade de expressão desse criador, ou influenciador, ou enfim, né? Ele pode ter a liberdade de ele fazer o que ele quiser, de ele falar o que ele quiser, é a opinião dele, é o que ele acha e acabou, né? E esse nível de discussão, na verdade, gente, eu não digo nem que seja um nível ruim, um nível baixo sobre isso, mas eu acho também que é porque a gente não fala exatamente sobre o que significa essa responsabilidade, né? Às vezes a gente joga muito pro alto mesmo e não especifica. E muitas vezes as redes sociais, a gente não consegue, de fato, comunicar essas mensagens, esses significados. Eu vivo falando isso também no próprio Twitter. Tem assunto que é muito difícil de debater numa rede social. É muito difícil de você alongar ali um debate, você conseguir explicar todos os pontos necessários em 280 caracteres, entendeu? É muito pouco. Então, assim, logicamente que falta. Então, não só filtro na discussão, mas falta tempo. A chance, a própria ferramenta não permite você aprofundar tanto essas coisas, né? É muito... Você tem que ser muito objetivo e, às vezes, declaratório. E aí, às vezes, o fato de você estar ali escrevendo na rede social já fica aquela coisa tipo, ah, então tá querendo treta, sabe? Não tá com paciência, entendeu? Tá querendo cagar regra. E muitas vezes não é sobre isso, entendeu? É realmente porque tem papos que são mais aprofundados, que merecem mais atenção, que merecem mais tempo de fala. E isso também vale, inclusive, pro próprio Instagram. Mesmo que você faça lá um story seguidos com várias coisas, não dá pra explicar tudo, gente. Assim, de verdade. Então eu acho que essa mídia aqui, como podcast ou mesmo lives, funciona muito bem, tá? Falar sobre isso. Então por isso que eu quero falar um pouco mais e detalhar um pouco mais desse assunto. Novamente, não significa que eu vou conseguir abranger todas as frentes possíveis sobre esse papo, porque o cast normalmente ele tem aí uma duração de uma hora, né? Eu não gosto de passar muito disso quando só tá eu falando, porque acaba ficando cansativo. Então eu vou tentar realmente colocar pontos que são mais importantes, tá? Eu também me colocando nesse esquema de que eu também sou uma criadora de conteúdo, entendeu? E não só isso, né? Como eu sou formada em jornalismo, é natural que esses debates também aconteçam, né? Até onde vai a imparcialidade do jornalista, né? O que significa proteção da fonte? Então, assim, querendo ou não, ali na faculdade, né? Ou quando você vai para um mestrado também, doutorado, na área da comunicação, esse assunto aparece com mais frequência, tá? Do que em outras áreas. Eu acho que eu também tenho coisas a contribuir, além de eu ser uma criadora de conteúdo também. Então, assim, quando chega nesse papo de responsabilidade de criador de conteúdo, eu gosto, pelo menos, de falar de duas frentes a respeito desse assunto. O que significa você ter responsabilidade como criador de conteúdo? Eu acho que, de primeira, acho que a parte mais importante é justamente a responsabilidade de você ser um comunicador do conteúdo que você está disseminando. O que significa isso? O que significa você ter responsabilidade sobre o conteúdo que você está disseminando? Perguntas simples para você, como criador de conteúdo, você tem que responder isso. É, quais as fontes que você está usando para esse conteúdo? Como foi feita a sua pesquisa? Foi feito com cuidado? Foi feita em um minuto, dois minutos? Como que você fez essa pesquisa? Como você se dedicou a falar desse conteúdo? É, qual é a sua transparência com o seu público sobre esses dados todos que você pesquisou? Entendeu? E além disso, né, como que você tá passando essas informações que você buscou? Quando a gente começa a falar sobre isso, sobre essa fonte, sobre a transparência do conteúdo que você tá disseminando, é definitivamente do conteúdo em si, da responsabilidade profissional que você tem sobre o conteúdo que você está fazendo. Então, o que isso significa? O que você está escrevendo numa resenha? O que você tá falando em vídeo sobre uma obra? Entendeu? É basicamente isso, tá, gente? É o conteúdo em si. Como que você está passando essa informação como um criador de conteúdo, né? Não é sobre... Olha lá, veja bem. Não é sobre a pessoa individual, entendeu? É sobre o trabalho que ela está fazendo. Então, essa, pra mim, é a principal responsabilidade de um criador de conteúdo. Então, às vezes, a gente sabe que... Às vezes, a pessoa... Vai, a gente pode fazer uma relação, inclusive, com jogadores de futebol. O cara pode ser um jogador, assim, muito foda em campo. Ele faz muito bem o trabalho dele. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E na posição dele, ele é um dos melhores do mercado em relação ao que ele faz. Mas como pessoa, ele tem várias questões que são extremamente polêmicas. E não só polêmicas, mas realmente sérias. Obviamente que quando a gente vai pra questões, por exemplo, de crimes, às vezes alguns desses jogadores passam realmente pela prisão, aquela coisa toda e tudo mais. Então isso se torna uma coisa ainda mais séria. Mas a gente acaba descolando um pouco uma coisa da outra, porque o profissional ali acaba sendo mais importante porque impacta mais aquele, né, enfim, aquele mercado em si. Novamente, não quer dizer que estou descolando, tá, a individualidade da pessoa, mas de primeira, essa, a primeira frente sobre responsabilidade é isso, é a parte profissional, entendeu? Novamente, a gente acaba tendo um nível, eu acho que a gente tem um nível problemático no meio otaku, justamente porque o criador de conteúdo como criador, na hora que ele quer criar, muitas vezes ele não faz esse filtro certo de pesquisa, entendeu? Às vezes ele usa fontes que não são confiáveis, fontes que não significam muitas coisas. Então, a gente tem aquele famigerado vídeo que virou uma pérola, né? De um TikToker falando que Shingeki é melhor que One Piece porque ele tem notas melhores no My Anime List. Esse tipo, né, de irresponsabilidade que eu falo quando você está disseminando conteúdo. Porque, mano, todo mundo sabe que o mal, ele não é uma fonte confiável, entendeu? Que o mal, a gente sabe que tem um monte de gente fuleiragem, que tá fazendo muitas coisas de palhaçada naquele lugar, entendeu? Mesmo que fosse uma parada séria, não é isso que determina o que é bom, o que é ruim ou alguma coisa assim. Você tem coisas muito mais complexas, outros pontos muito mais técnicos a serem debatidos a respeito disso. E também tem todas as questões de interpretação pessoal e tudo mais, entendeu? Então, assim, você vê que o vídeo em si desse TikToker, ele é extremamente redundante, ele é extremamente exagerado, irresponsável, ele não dá pra ser levado a sério, entendeu? Você vê que a pessoa, além de ela não entender muita coisa a respeito, não só do mercado japonês, mas também se utiliza de fontes ali que fala, meu, você não tá chegando a lugar nenhum. Então, assim, quando a gente tá falando sobre responsabilidade de disseminação do conteúdo, a gente tá falando muito disso. Então, de onde ele tá tirando essas informações? Como ele tá passando esses dados, entendeu? Porque, querendo ou não, o dado do mal tá lá, entendeu? Mas o que ele significa, entendeu? Então, assim, se ele significa algo, como que ele tá sendo passado? Então, assim, tem a ver com isso, tá, gente? E a gente sabe que no meio otaku isso existe de montão, né? Não é à toa que a gente tem um monte de gente querendo cagar regra sobre o que é boys love, sobre o que não é boys love, ainda querendo chamar ele de yaoi várias vezes e tudo mais. Gente que não é tão do meio, que não conhecer melhor mesmo esse mercado e procurar fontes a respeito disso pra fazer os seus conteúdos. Então, assim, a gente tem muitas gafes em relação a essas coisas, né? E, assim, não é só com o criador de conteúdo, a gente tem editoras brasileiras fazendo isso, entendeu? Chamando Hentai Girlfriend de shoujo, entendeu? Então, assim, a gente passa por esse problema de maneira generalizada. É do influencer, que às vezes nem é bem otaku, mas também a gente passa por quem deveria conhecer desse mercado, que são as editoras, né? Ou mesmo grandes influencers que falam de anime o tempo inteiro, mas na hora que sai só um pouquinho da caixinha, em algum momento, acaba falando alguma bobagem. Então, assim, acaba sendo natural esse tipo de desinformação no Brasil, infelizmente. Então, por isso que o primeiro papo que a gente tem que falar sobre responsabilidade do criador de conteúdo no meio otaku é sobre essa disseminação, entendeu? Porque a gente ainda tem muita disseminação de desinformação. informação, entendeu? De pessoas que às vezes não conhecem os meios mais confiáveis mesmo de pesquisa, não tem bibliografia, não tem preparação nenhuma pra falar sobre esses assuntos. Então, assim, provavelmente já falei várias groselhas na minha época de comunidade do Orkut, na minha época que eu fazia vídeos na Psproject. Às vezes, a vontade de falar, a vontade de você se expressar, de falar das coisas que você gosta, acaba sendo muito maior do que aquela pesquisa que você precisa fazer pra falar sobre isso. É meio bosta, entendeu? Porque em algum nível a gente cai nessa. Principalmente quando a gente é mais jovem. Justamente porque a gente tem mais esse ímpeto, que a gente precisa falar, a gente precisa opinar, a gente precisa realmente tá ali dizendo, sabe, nas redes sociais sobre qualquer coisa que tá nos trends. Então isso leva a gente ao erro. Não tem nem como. Em alguns casos a gente sabe que é desonestidade, entendeu? Em alguns casos a gente sabe que, mano, a pessoa, ela fez a pesquisa que nem a bunda dela, colocou aquilo como verdade e disseminou isso sem nenhuma responsabilidade. Não tá nem aí, entendeu? Porque que realmente deve ser considerado ali sério ou não. Ela só quer ter o engajamento dela e receber o dinheirinho dela, seja pelo YouTube, seja por Publis, seja pela Twitch. Enfim, a gente sabe que a gente que tem essa parcela de pessoas desonestas, mas também tem a parcela de pessoas que são realmente desinformadas e que levam adiante desinformações, entendeu? Às vezes de maneira realmente muito inconsciente, ou às vezes porque ela acredita naquela desinformação e só depois de muita gente contestar ela que ela vai aprender e vai talvez realmente mudar, né? Algumas pessoas também não gostam de pedir desculpas, né? Então, assim, tem essa também. A gente tem uma questão aqui de egocentrismo muito grande, que é reforçado, inclusive, pela nossa própria sociedade individualista, né? Então é tudo muito eu, o que eu quero, o bem material que eu tenho, entendeu? O que eu sou é o que eu tenho, não? Enfim, você não tem muitas dessas discussões mais subjetivas do ser humano. Então, a gente tem dificuldades de ouvir não, de ouvir críticas, entendeu? Então, tudo isso ajuda nesse processo da disseminação dessas informações, né? E da disseminação desse conhecimento. Eu acho que esse, assim, é o problema maior que a gente tem em relação a esse papo da responsabilidade do criador de conteúdo. Muitas vezes ele não entende também que ele precisa ter essa fonte de pesquisa e ele precisa ter essa transparência na pesquisa que ele fez. Às vezes ele até tem, né? Que nem o cara lá falou, eu vi no mal. Mas aí ele tem que saber que o mal, aí que tá. Ele tem que saber que o mal não é uma pesquisa, entendeu? Não é uma informação confiável. É um processo que acaba demorando pra gente entender. Então, assim, como a gente tem um mercado editorial que também não tem muito tempo. É diferente quando a gente vai falar, por exemplo, de literatura nacional ou literatura estrangeira, quando a gente vai falar dos livros em si, ou mesmo quando a gente vai falar de história, economia e papapá. Porra, a gente tem tanta bibliografia, a gente tem tanta gente, tanto teórico, tantas faculdades, enfim. Isso acaba sendo, né, inevitável. Do tipo, cara, você precisa ter um embasamento pra falar as coisas que você está falando. Mas quando a gente vai falar de entretenimento, isso se perdeu bastante, né? A gente tem que lembrar que as tecnologias atuais, assim, mano, foi tudo muito rápido. Isso também foi um pouco perdido, sabe? Essa coisa de tipo, opa, pera, eu também preciso ter embasamento pra falar sobre quadrinhos. Eu também preciso de embasamento pra falar sobre alguma questão da cultura japonesa. Eu também preciso de embasamento pra falar do mercado editorial brasileiro, porque senão eu só vou estar falando achismo e no fim realmente eu posso estar cagando no pau, entendeu? Porque esse achismo pode não entrar, não pode estar de acordo com a realidade de fato, com como as coisas acontecem, os processos todos. Então a gente acaba caindo no erro de novo, entendeu? Também por não valorizar tanto essas áreas humanas, entende? Então vocês veem, tipo, tudo tá misturado nesse papo de responsabilidade do criador de conteúdo, que tudo isso passa muito batido quando a gente começa a criar esses conteúdos, porque no fim, novamente, o ímpeto de falar sobre acaba sendo maior do que de fato você pensar, opa, pera, então eu preciso de um roteiro, eu preciso de uma estrutura, como que eu devo expressar esse assunto? Porque quando a gente vai fazer um trabalho na faculdade de humanas, gente, a gente precisa ler. Por exemplo, eu tive aula de antropologia, mano, eu precisei ler livro pra poder fazer as coisas, pra fazer as atividades todas, entendeu? E quando a gente vai pros quadrinhos, muitas vezes as pessoas, elas se contentam só com ler a obra, entendeu? E às vezes, assim, a obra tem uma caralhada de referência, entendeu? E várias dessas referências, quando a gente busca mais sobre essas referências, a gente vê, tipo, nossa, legal, né? Então, tudo isso foi baseado nesse acontecimento. Eu acho legal, por exemplo, o Game Pés Descalços. Quando você lê Game Pés Descalços, você não fica só chocado com toda a situação japonesa na pós-bomba. Você fica interessado em saber mais sobre Hiroshima. Você fica mais interessado em saber mais sobre Nagasaki. O que é uma bomba nuclear? Como que foi esses momentos históricos da Segunda Guerra. Então vocês verem que além de você simplesmente falar daquilo que tá na obra, e muitas obras são assim, obviamente que tem obras que são bem mais leves, que são comédia, tipo, sei lá, vai, Azumanga Daioh, alguma coisa do tipo, que, cara, não precisa dessas leituras a mais, não precisa de uma coisa totalmente rebuscada. Mas ao mesmo tempo, é muito legal, por exemplo, você saber o que é um forcoma, por que que o forcoma, essas tirinhas do Japão, acabam se diferenciando das tirinhas que a gente vê nos jornais brasileiros, por exemplo. Então, assim, é legal você ter um pouco dessa base, porque no fim é isso, você tá fazendo uma obviedade, você tá fazendo um conteúdo de obviedade, né? Você tá fazendo, ah, beleza, eu fiz aqui uma resenha do que eu assisti ou do que eu vi, e isso é isso por isso mesmo. Então a gente tem também bastante essa criação no conteúdo, né? Porque é hobby, no fim das contas, né? Ninguém é pago pra fazer essas coisas. Então, quanto mais tempo você tem ali pra fazer uma pesquisa, pra fazer, enfim, procurar um pouco mais de fonte, conversar com outras pessoas e assim por diante, você sabe que aquilo vai tomar mais o seu tempo. E a gente sabe que hoje, né, é tempo é dinheiro, cara. Nem todo mundo tem como ficar fazendo isso, né? Justamente porque a nossa área de criação de conteúdo não é valorizada como um mercado profissional, como um economista, entendeu? Como um engenheiro civil, como um médico, como um advogado, entendeu? Então, assim, a gente ainda tá construindo esse meio. E é por isso que eu tento sempre fazer esses trabalhos mais sérios, entendeu? Com essa pegada que é o meio jornalístico, o meio acadêmico, entendeu? Que tem um pouco mais dessas técnicas. Porque é isso, a gente precisa construir também um pouco disso aqui, né? No nosso meio otaku. Então, assim, não quer, de maneira alguma, não quer dizer que eu sou suprassumo de nada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu só tô querendo dizer que a gente ainda está criando esse ambiente pra ser valorizado e ser colocado como sério, da mesma forma que, sei lá, alguém que tá falando sobre as técnicas de cinema de Hollywood, entendeu? Sabe? Ou mesmo falando sobre essas questões técnicas de WandaVision, entendeu? Que também ali é uma série muito importante atual. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. A gente ainda não chegou nesse patamar e a gente ainda precisa construir isso. Então, obviamente, a gente tem um problema de disseminação de conteúdo que não é levado a sério. Então, basicamente, essa, pra mim, é a primeira frente sobre responsabilidade de conteúdo. É fazer as perguntinhas. Quais as fontes que você tá usando pra fazer esse conteúdo? Como foi feita a sua pesquisa? Entendeu? Você demorou quanto tempo pra fazer a sua pesquisa? Quantas pessoas você conversou a respeito disso aí pra você falar sobre isso? Como foi? Você teve transparência com o seu público sobre essas fontes, sobre essa pesquisa? Como que você tá disseminando isso? Você tá disseminando isso de que maneira, né? Realmente, tipo, você tá sendo descuidado, entendeu? Na hora de você falar sobre isso? Ah, gente, eu tô confiando mal. Entendeu? Não é assim que tem que ser, entende? Da mesma forma, como que essas informações foram passadas? Você fez ironia dessas informações confiáveis? Ou você realmente acreditou completamente nessas informações que são super jogadas, que não significam muitas coisas, que não deve ser tido como uma verdade sobre o mercado, a verdade sobre comparações entre obras ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então, assim, todas essas perguntas, se você quer ser um criador de conteúdo, eu acho que elas são fundamentais pra você realmente estruturar aquilo que você quer falar, entendeu? Realmente estruturar suas ideias. Porque senão você pode cair numa parada que você tá sendo superficial, que você tá simplificando demais uma coisa. E aí, às vezes, quando você generaliza, dá bosta, entendeu? Então, assim, são cuidados que eu acho que são simples, mas ao mesmo tempo, é isso. Sempre vai requerer da gente essa reflexão. É por isso que é tão difícil trabalhar com as áreas das humanidades, entendeu, gente? Sociologia não é uma parada fácil. Comunicação não é uma parada fácil. Antropologia não é uma parada fácil, galera. Do tipo, são muitas leituras, muitas e muitas leituras pra se conectar informação com outra informação e fazer esse embasamento de dados, entendeu? É uma parada difícil pra caralho, entendeu? Não é fácil, e eu sei que não é fácil. Mas quando a gente começa do básico, isso já melhora minimamente aquilo que a gente quer disseminar, beleza? Então, pra mim, essa é a primeira frente. A segunda frente, e aí a gente vai entrar num debate ainda mais complicado, que é sobre a responsabilidade individual. Não é sobre o trabalho do cara, é sobre a sua persona, a sua personalidade, quem é como indivíduo. E aí, realmente, a gente entra numa questão muito mais complicada. Porque a gente vai estar falando de direitos individuais, a gente vai estar falando de direitos, inclusive, de cidadão, que aí não são só individuais. O fato de, por exemplo, você votar, tá, numa eleição, ainda que seja um ato individual, porque o voto é secreto, ele influencia no coletivo. Então, assim, não é só uma questão individual. Por isso que ele é tão complicado e é tão difícil de falar sobre isso. E eu só fui ter um pouco dessas noções a respeito do que é você ter uma responsabilidade. Quando você é um criador de conteúdo, que é você ter responsabilidade como ser individual, eu só fui entender isso, galera, mais ou menos quando eu entrei no OPEX. Então, assim, quando eu entrei no OPEX, lá em, acho que 2016, então, assim, eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu tava com 24 pra 25 anos. Olha, tipo, entende? Não tem muito tempo, vou fazer 29 esse ano. Então, assim, demora pra gente entender todas essas nossas responsabilidades como ser humano. E a gente vai percebendo, quando a gente gente começa a refletir a respeito disso, que realmente as nossas ações têm tudo a ver com o nosso trabalho. É obviamente que de uma maneira indireta, mas como eu me porto, como eu converso com o meu público, quais lutas eu quero ou não fazer, como eu vendo o meu peixe, tudo isso tem a ver com o seu ser individual. Por isso que, quando a gente entra nesses papos de, ai, posicionamento, pedir desculpas, né, pro seu público, ou você realmente ter que vir a público falar sobre alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que é mais séria, algum assunto polêmico, que você precisa chegar e realmente falar sobre isso, né, não é só simplesmente um posicionamento sobre X ou Y, mas uma coisa que afetou você e que o seu público não gostou, então você precisa se articular ali pra você se expressar, né, depois do ocorrido. Toda vez que a gente vai falar sobre esses assuntos, isso também reflete no seu trabalho. É uma parada subjetiva. Ninguém tá falando, olha que coisa, ninguém tá falando que você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Mas o fato de você escolher falar ou não falar, criar ou não criar, entrar em lutas ou não entrar em lutas, tudo isso diz algo sobre você, entendeu? Então assim, a gente vai entrar num papo, eu vou me repetir um pouquinho em lives passadas que eu fiz na Twitch, em outras participações de outros conteúdos que eu já estive. Então as pessoas que me acompanham normalmente já devem até saber, né, um pouco disso. Mas essa parada, né, que tá além da disseminação do conteúdo em si, mas sim da sobre a sua pessoa, o que você escreve nas suas redes sociais, o que você quer se posicionar, o que você não quer se posicionar, o que você tá fazendo de publi, então o que você tá vendendo, quem é parceiro, quem não é. Todos esses assuntos se aproximam bastante, por exemplo, quando a gente vai falar de como que a gente descola autor de obra. Em alguns casos, eu faço esses filtros todos. Eu não me sinto, dependendo da situação, realmente eu consigo ver a obra e me descolar do autor. Mas ao mesmo tempo, mesmo que a gente consiga fazer, né, uma coisa da outra, né, que a gente consiga consumir certas coisas de pessoas que a gente se sente extremamente incomodado e desconfortável, todas as obras desses autores teve coisas desse autor, entendeu? Então assim, a gente pode ir de livro a uma minissérie ou uma animação de 5 minutos, não importa, qualquer obra cultural, ela expressa alguma coisa do seu autor ou do seu artista. Vou acabar me repetindo, mas é basicamente isso, gente. Não quer dizer que essas obras têm 100% dos autores. O personagem que ele pensou ali é 100% ele. Não significa isso. Novamente, também é uma coisa subjetiva. Mas quando a gente cria uma obra, e aí isso você pode também pensar com você mesmo aí. Se você fizesse uma obra, se você criasse alguma coisa, uma arte, uma pintura, né, um quadrinho, uma minissérie, uma animação, uma escultura. Imagina esse objeto. Qualquer produto desse que você está fazendo, você está criando isso. Aquilo tem os seus pensamentos. Aquilo tem um pouco do que você acredita do mundo, entendeu? Das suas, realmente assim, das suas crenças, entendeu? Da sua personalidade, das coisas que você acredita. Então tem um pouco dos seus pensamentos. Tem, assim, não tem como, entendeu, gente? Não tem como. Mesmo que não seja 100%, tem alguma coisa ali. Tem uma coisa que influencia aquela obra, que tem a ver com aquele autor. Então, assim, dá na mesma quando a gente vai falar de criadores de conteúdo. A maneira com que ele quer se comunicar, novamente, aquilo se ele quer ou se não quer se posicionar, quais são as suas escolhas políticas ou não, quais não são as suas escolhas políticas, quais são as suas obras favoritas, quais não são as suas obras favoritas, como ele defende obra X e como ele repreende obra Y. Tudo isso que ele está demonstrando nas redes sociais, além dos próprios vídeos ou dos próprios conteúdos brutos, tudo isso tem a ver com ele, tem a ver com a sua forma de pensar e a sua forma de passar os conteúdos profissionais. Acaba sendo inevitável não ter uma responsabilidade como ser individual, porque ele vai influenciar no coletivo, ele vai influenciar nas pessoas que estão ouvindo ele, ele vai influenciar em como as pessoas entendem a sua imagem, entende? Não, assim, não tem como, gente, separar uma coisa da outra, não tem como descolar uma coisa da outra. É por isso que, quando a gente vai falar de responsabilidade de criador de conteúdo, a gente também tá falando sobre a responsabilidade do cara de ser cidadão, entendeu? Novamente, ninguém tá dizendo que ele tem que ter uma posição X ou Y, ele tem que gostar de obra X ou Y. Não é sobre gostar ou não gostar, não é sobre ele ter uma opinião X ou Y. Ele pode ter tudo o que ele quiser, ele pode ter todos os posicionamentos possíveis que ele quiser, mas ele vai ser julgado por esse posicionamento. Não importa se ele vai ser julgado corretamente ou, enfim, vão massacrar o cara, mas isso influencia, a parada é influencia, impacta as pessoas. Então, no momento em que impacta, no momento que mexe, no momento que influencia as pessoas, você tem uma responsabilidade como ser individual, como cidadão, e como você vai se portar perante a essas coisas. Não sei se vocês entenderam, na verdade, assim, talvez seja, realmente seja um pouco mais complicado de entender todas essas paradas, porque eu só fui realmente sacar como uma coisa tá conectada na outra quando eu terminei minha faculdade, quando depois, assim, de que eu tive que ler muita coisa, tive que ter uma bibliografia imensa na área de comunicação, né? Nem na área sociológica, tá, gente? Eu passo longe de área sociológica, assim, eu não tenho filtro, muitos filtros a respeito dessa área, entendeu? A minha área é muito da comunicação. Não à toa, a gente tem essas teorias comunicacionais. Então a gente tem lá toda a parada de a mensagem e o receptor, se tem ruído nessa mensagem, se não tem ruído nessa mensagem, como que o receptor interpretou isso. Então, lá no início das comunicações se entendia que quando você colocava alguma coisa no rádio, como, né, quando você passava uma mensagem por correio e era a mesma mensagem pra todo mundo, a galera realmente entendia que todas as interpretações e todos os entendimentos das pessoas que receberam essa mesma carta era a mesma. Então, assim, basicamente a gente tinha uma ideia de que todo mundo recebia exatamente a mesma mensagem e entendia exatamente a mesma coisa dessa mensagem. Então, por isso, seriam impactados da mesma forma. Quando eles perceberam que não era isso, né, que aí a gente, né, prosseguiu com novas teorias na comunicação, as coisas começaram a se tornar realmente, tipo, então, pera, a gente precisa observar mais, a gente precisa entender comportamentos, então a gente precisa também entender as diferenciações de classes sociais, então a gente também precisa entender questões também de gênero. O que que uma mulher tá entendendo, o que que o homem tá entendendo? Porque eles são educados de maneiras diferentes. E aí, quando entrou as novas tecnologias, eu falei do rádio, né? Quando a gente começa a imaginar como as tecnologias vieram rápidas após o rádio, ficou muito mais difícil de realmente entender todos esses comportamentos e que, enfim, como que essas mensagens todas eram entendidas. Hoje é ainda mais difícil por conta das redes sociais, por conta desse ambiente digital, que é muito rápido, é muita informação, não à toa tem as paradas das fake news, tem a parada da pós-verdade, tem a, né, toda essa parada de enganação. Vocês entendem que é muito amplo e é muito complicado falar sobre esse assunto? A gente só vai realmente se tocar desse assunto quando a gente acaba querendo ser um criador de conteúdo, porque a gente fala, porra, então será que as pessoas vão entender tudo que eu estou querendo dizer? Será que eu estou sendo clara? Será que eu estou sendo objetiva? Tá faltando alguma coisa na minha mensagem? Eu pareci pau no cu? Eu ofendi alguém? Só o fato do criador de conteúdo, ele ter esses pensamentos, ter essas perguntas, essas, suscitar, né, essas perguntas, é importante na hora de como ele vai se comunicar com as pessoas. Porque no fim, a gente vive em coletivo, entendeu? No fim, não importa que você tenha uma opinião X ou não e ela é polêmica, entendeu? Dependendo de como você disseminar isso aí, isso pode impactar na sua família. Então, assim, a gente precisa pensar no que a gente tá falando, como a gente tá agindo. A gente precisa ter essa autocrítica como ser humano. Porque no fim, o nosso ser, né, todas as nossas psiquês e tudo mais, vai influenciar na gente como profissional. Pra mim, essa é a segunda frente quando a gente vai falar de responsabilidade do criador de conteúdo. E novamente, eu acho que a gente encontra barreiras porque a gente tem criadores de conteúdo que são muito novos. Pra essa pessoa ter esse filtro todo de discussão, de debate interno e tudo mais, essa reflexão, cara, ela precisa de base, ela precisa de contexto. E a gente sai do nosso colegial, galera, cru demais. E aí, assim, é generalizado, tá, gente? Isso não é só uma questão de, ai, porque a nossa educação pública é ruim. Cara, na privada é a mesma coisa. A gente tem ali uma, sempre teve, inclusive, uma porcentagem muito mínima de, realmente, adolescentes que saem com todas essas bagagens do colegial. A gente vai ter um pouco mais dessas bagagens quando a gente escolhe a nossa faculdade. É por isso que quando a gente vai falar da área das humanidades, as pessoas, elas têm um pouquinho mais de filtro a respeito desses assuntos todos, porque a gente acaba estudando. A gente precisa estudar um pouco dessas teorias todas. A gente precisa imaginar como que essas sociedades se comunicavam, como essas sociedades trocavam, como que eram as relações dessas sociedades, entendeu? A gente entra mais de cabeça nesses assuntos e vê como tudo isso é tão importante quanto fazer uma conta de resistência dos materiais pra saber qual estrutura eu tenho que usar uma obra. Então, assim, como é tudo muito separado também aqui no Brasil em relação a essas reflexões todas, tem muito criador de conteúdo que, sei lá, é da área da tecnologia, que fez, enfim, TI, sistemas de informação e assim por diante, que não tiveram também esses contextos, que não tiveram esses filtros. Acaba virando uma bola de neve, entendeu, gente? Então, assim, além da gente não entender a importância da informação em si, que é a primeira responsabilidade que eu disse pra vocês, a gente tem esse gap enorme sobre o que é ser cidadão, o que é você como profissional impactar no coletivo. Você como profissional representa no seu ser individual. A gente acaba, né, quando a gente entra nesse debate, a gente vê um pouco dessa conclusão, a gente vê por que a nossa área de criação de conteúdo otaku tá desse jeito. Obviamente, tem mil problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho que é só uma questão de desonestidade de uma galera aí, entendeu? A gente sabe, novamente, que tem uma gente desonesta pra caralho aí. Mas também tem gente que perde todos esses filtros, assim, e só olha pro próprio umbigo, entendeu? Só olha pra essa questão da individualidade e dessa expressão única, como se isso não tivesse nenhuma influência, não existe nenhum fator ali que tenha a ver com o coletivo. Por isso mesmo que a gente tem muito influencer que é vendido, que faz, assim, ele tem condição de fazer filtros de publi, inclusive que façam mais sentido com o público que acompanha ele e tudo mais. E aí a gente vê um monte de gafe, né? Então a gente vê lá, por exemplo, tudo bem que nesse caso eu acho que até que faz sentido, mas a gente tem lá o Caio do BBB falando, né, das paradas da Hotmart, que são quase pirâmides financeiras, né? Não é exatamente uma pirâmide financeira, mas só que te engana como se fosse, entende? E a gente vê uma caralhada de influencer fazendo essas publis e fazendo uma galera acreditar nessas coisas sem ter todos esses filtros da disseminação da informação que tá passando. E aí é generalizado, entendeu? Se eu tô falando do Caio do BBB, vai, obviamente, que vai rolar pra galera do mundo otaku. Porque o nosso mundo, gente, quando a gente vai falar de cultura pop japonesa, novamente, muitas vezes a gente faz por hobby, cara. Então quando tem uma publi, nossa, a gente cai matando, entendeu? A gente fala, cara, é isso mesmo, eu preciso disso, preciso pagar minhas contas, alguma coisa do tipo. É uma questão realmente que vai além da questão da desonestidade. Portanto, eu acho que esse assunto é muito importante a gente debater. Se você quer ser um criador de conteúdo, se você tá ouvindo isso aqui, você quer ser um criador de conteúdo, cara, reflete sobre tudo isso. Porque isso vai influenciar em como você vai estar na internet, como você vai ser visto, entendeu? Como, inclusive, as empresas vão te ver, como o seu público vai te apoiar ou não apoiar, ou o tipo de comunidade que você vai estar criando. Então, assim, vamos dar um exemplo, né? Aquela questão lá de posicionar ou não posicionar. Novamente, quando você estuda um pouco mais de humanidade, galera, você... Humanidades, tá? A área de humanidades. Você tem um pouco mais desses filtros. A gente lê um pouco mais sobre filosofia, por exemplo. Então, a gente ainda tem essa discussão que as pessoas se esforçam, né? Elas lutam por não se posicionar. Mas o fato de lutar por não se posicionar é um posicionamento. Filosoficamente falando, gente, isso por si só é um posicionamento. Então, assim, o fato de você não escolher falar, isso diz algo sobre você. Isso diz, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar por quê? Ah, porque eu sinto que eu não tenho bagagem pra falar. Eu sinto que eu vou perder muito dinheiro se eu falar. Eu sinto que eu vou criar uma polêmica em cima disso e vão me cancelar, entre aspas, tá? Significa que você refletiu a respeito de não escolher isso. E o fato de você refletir pra não se posicionar, isso por si só é um posicionamento, entendeu? Na sua cabeça, você tá chegando numa conclusão do porquê não fazer isso, entendeu? O Sartre fala, inclusive, sobre isso, tá, gente? No texto de existencialismo, né? Mas não só o existencialismo tá falando sobre isso, entendeu? Sobre escolher ou não escolher, ambos são um posicionamento. Muito antes do existencialismo, já se falava sobre isso, entendeu? E existencialismo é da década de 40, cara, 1940. Então, antes disso, já tava se falando sobre o fato de escolher ou não escolher. E ambos são posições. Então, assim, quando você fala, eu não preciso me posicionar, isso é um posicionamento. Você não deveria usar a palavra posicionamento nesse caso. Falar assim, olha, gente, eu não quero falar a respeito disso porque não tenho bagagem. Fim, isso é um posicionamento. Mas você está explicando por que você não quer falar sobre isso. E a gente ainda, né, peca muito em entender sobre essas questões. Novamente, porque a gente não tem esses contextos, cara. A gente não faz essas leituras. E é normal a gente não fazer essas leituras, cara, porque passa completamente batido por muita gente. Inclusive, passou por mim. Eu só fui ler um pouco mais sobre isso novamente quando eu tava na segunda faculdade, entendeu? Eu já tava com 26, 27 anos. Agora, olha a realidade brasileira. Quem é que tem condição de realmente estar ali na faculdade, se dedicar o seu tempo realmente pra estudar toda a bibliografia que os professores passam? Porque, enfim, a gente sabe que a maioria, trabalhando 8 horas por dia, depois tem que ir pra faculdade, tá cansado pra caralho, não consegue ler, não consegue entregar isso. Muitas vezes só lê os resumões pra fazer a prova e é isso mesmo. A gente não tem esse trabalho educacional de realmente valorizar todas essas áreas, entendeu? Valorizar essa área do conhecimento. E de todas as áreas do conhecimento. A gente também tem advogados, a gente também tem engenheiros civis que, cara, são um estrume, entendeu? Trata mal pra caralho os trabalhadores que estão ali na própria equipe, entendeu? Por isso que, novamente, eu não acho que esse assunto seja só uma questão de desonestidade da pessoa. Isso também é uma questão de construção de sociedade, é de construção educacional, de construção de ser humano. Inclusive, tem a ver com a como a gente usa as tecnologias, entendeu? Porque muitas vezes a gente acredita num tweet lá no Twitter e não procura bibliografia. E aí todo mundo tá incluído. Eu já fiz isso, inclusive, sabe? Então, é uma reflexão pra todo mundo, cara, isso aqui. Então, assim, acho que vocês conseguiram sacar, mais ou menos, como é que esse papo é importante de fazer. Porque, no fim, cara, não importa se você atinge 10 pessoas ou se você atinge 20 mil pessoas ou se você atinge 7 milhões de pessoas. A quantidade de pessoas é o que menos importa. Se você tá afetando uma pessoa a mais além de você, isso já tem a ver com o coletivo. Porque aquela pessoa que tá te ouvindo, ela pode disseminar aquilo pro irmão, que pode disseminar pra mãe, que pode disseminar pro primo, e isso vai virando uma bola de neve. Então tem a ver com o coletivo. Você pode ter todas as opiniões, enfim, mas podem ser opiniões merdas. Podem ser opiniões que não estão calcadas em fatos. Podem ser opiniões preconceituosas. Podem ser opiniões que, inclusive, te levem a algum crime judicial, entendeu? Um processo civil, no caso, né? Que o penal é um pouquinho mais difícil aí. Mas ainda, dependendo do caso, dependendo do que você fizer, pode ser. Você pode receber um processo penal. Eu acho que agora sim eu falei tudo. A minha ideia é essa. É fazer você pensar. Se você tá pensando um minuto na sua casa a respeito de tudo isso, eu já fiz o meu papel, entendeu? Como criadora de conteúdo. E, novamente, sempre trazendo embasamento. Sempre trazendo coisas que... Não só experiências fatídicas, mas, cara, pra quem lê todos os meus textos no Chimichangas, sabe, né? Eu sempre tento botar todas as bibliografias. Então, é isso. Tentar ser transparente, cara, com o seu público. Então, enfim, gente. A gente se vê aí no próximo episódio. O próximo episódio vai ser curtida a recomendação, hein? Qualquer coisa, se mudar, eu aviso nas redes sociais. Enfim, a gente se vê no próximo episódio e até mais. Thank you.